Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais e nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa. Agora, passado o carnaval, vamos voltar ao ritmo, aliás, ritmo de vida, né? Que tudo aqui no Brasil começa depois do carnaval, mas já será brevemente interrompida pela Semana Santa, e assim vamos nós. Lembrando que o e-mail para a sua participação, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, é o seu envio do repertório do especial do mês, é o batepapomusical1@gmail.com. E lembrando que o último programa do mês, nosso especial do mês, é feito por você. Você faz o seu repertório e a gente compartilha aqui com nossos amigos. Teremos ainda hoje o nosso quadro Cantinho das Letras, com a Ana Paula trazendo mais uma sugestão de leitura para você, os nossos grandes encontros e o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, trazendo mais uma dica de nutrição para você. Com certeza aquela dica sempre importante. E se você também quer tirar alguma dúvida sobre nutrição, também faça uso do batepapomusical1@gmail.com. E vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje ouvindo Raul Sampaio. Lembra dele? Tenho certeza que muita gente não conhece e muita gente já esqueceu porque não ouve por aí. Quem Eu Quero Não Me Quer, e a composição é do Ivo Santos e do Raul Sampaio. Quem eu quero não me quer. Quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Que eu amo tanto e não me quer. Ouvimos com o Raul Sampaio, Quem Eu Quero Não Me Quer. Essa música lembra muitos tempos de infância. Minha mãe cantava isso pra eu dormir. Era. Tem tempo, né? Quem Eu Quero Não Me Quer, com o Raul Sampaio, do Raul Sampaio e do Ivo Santos. Na sequência, vamos ouvir com Rita Lee, Cor de Rosa Choque, da Rita Lee, e a Denise Braga. Então, manda essa música pra Bia, Ana Beatriz, que, pra variar, gosta de tudo rosa. Rosa choque, oh, oh, oh, oh, não provoque. Atendendo a Denise Braga de Brasília, ouvimos com a Rita Lee, da Rita Lee, Cor de Rosa Choque, que ela ofereceu então para a Ana Beatriz, para a Bia, que nada mais, nada menos é que é minha filha. E na sequência, a própria Ana Beatriz agora vem pedir para ouvir com Chico Buarque, do Chico Buarque, a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor. Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar. Ouvimos com o Chico Buarque, do Chico Buarque, a banda, e este foi pedido da minha princesa, Ana Beatriz. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes, mais uma vez sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje eu trago para vocês o livro A Resposta, escrito por Catherine Stockett. Catherine Stockett nasceu em Jackson, Mississippi. Depois de estudar língua inglesa e redação criativa na Universidade do Alabama, mudou-se para Nova York, onde trabalhou em revistas, no mercado editorial e marketing. Atualmente vive em Atlanta com o marido e a filha, e A Resposta é seu livro de estreia. Bem, A Resposta é um livro que trata de um assunto polêmico e serviu de base para o filme Histórias Cruzadas. Na década de 60, a vida não era fácil para os negros. Martin Luther King organizou marchas pelos direitos dos negros, Rosa Parks se recusou a dar o seu lugar em um ônibus para uma pessoa branca, James Meredith foi o primeiro negro a ser admitido na Universidade do Mississippi. Membros dos movimentos dos direitos civis foram assassinados. O Mississippi foi um dos últimos estados americanos a dar um fim na segregação racial. Escolas, bibliotecas, hospitais, mercearias, farmácias e até mesmo banheiros eram separados. No meio desse fogo cruzado existiam as empregadas domésticas, negras que foram criadas para servirem suas patroas brancas sem questioná-las. Criavam os filhos de suas patroas como se fossem seus, enquanto seus próprios filhos necessitavam de cuidados. As crianças brancas amavam suas cuidadoras, mas a sociedade cruel lhes ensinava que negro não era igual a branco. E este aprendizado muitas vezes superava o amor que os unia. Este é o pano de fundo cruel e real que Catherine Stockett criou para contar a história de três mulheres fantásticas que viveram naquela época. A narrativa é contada em primeira pessoa sob o ponto de vista dessas mulheres fortes e corajosas. A vida delas irá se entrelaçar. Elas se uniram para contar, através de um livro, a quem quiser saber, como é ser uma empregada doméstica negra trabalhando para famílias brancas no Mississippi segregado. Eugênia Scheckter é branca, terminou a faculdade e está ansiosa para tornar-se escritora. Após um emprego como colunista no jornal local, ela tem uma ideia brilhante, porém perigosa. Escrever um livro em que empregadas domésticas negras relatem seus relacionamentos com patroas brancas no Mississippi na década de 60. Mesmo com receio de prováveis retaliações, ela consegue a ajuda de duas empregadas negras. A primeira é a Billen, a empregada doméstica que criou 17 crianças, está na sua 18ª criança, perdeu o filho há um ano, está na idade para se aposentar, mas não faz para não morrer de fome. A segunda é Minnie. Minnie, desde cedo, sabe as regras para se trabalhar para uma pessoa branca. Mas, por não levar desaforo para casa, esteve diversas vezes desempregada por bater boca com as patroas. Aproveitando o surgimento das primeiras manifestações em defesa dos direitos civis, Eugênia espera que seu livro choque pessoas brancas preconceituosas e traga orgulho e esperança à comunidade negra de Jackson, condado onde se passa a história. Ao mesmo tempo, com a possível publicação do livro, ela espera quebrar suas próprias barreiras e realizar o sonho de sua vida. O livro é fantástico, tem um ritmo de leitura surpreendente para as mais de 566 páginas. A autora trata de assuntos polêmicos e tristes de uma forma bem-humorada, leve e séria quando necessário. O leitor é levado por uma montanha-russa de emoções: revolta, felicidade, indignação, expectativa, lágrimas e risos. É uma história emocionante e estarrecedora, onde a cor da pele das pessoas determina toda a sua vida. Bem, ouvintes, o Cantinho das Letras fica por aqui e eu encontro você na próxima semana. E se você se interessou pelo livro, quer falar sobre ele, quer solicitá-lo, enviar dúvidas, críticas e sugestões, mande um e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Essa então foi a Ana Paula Ruas com mais uma dica, mais uma sugestão de leitura, e que podemos aproveitar até a próxima semana, quando ela trará outra dica, para nos deliciarmos então com este livro indicado por ela. Na sequência vamos ouvir com o Roberto Carlos Maria Carnaval e Cinza, de Luiz Carlos Paraná. Nasceu Maria quando a folia perdia a noite, ganhava o dia. Foi fantasia seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. E não lhe chamaram, assim como tantas Marias de santas, Marias de flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba de amor. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Só morro e samba, viva Maria. Quem sabe a sorte lhe sorriria. E um dia viria de porta-estandarte, sambando com arte, puxando cordões. E em plena folia de certo estaria, nos olhos e sonhos de mil foliões.

www.cantinhodaslettras.com. Na sequência, vamos ouvir com a Clara Sandrone, Uva de Caminhão, de Assis Valente. Observem a Clara Sandrone, que canta muito, pouco conhecida, até está na mídia já tem algum tempo, mas pouco conhecida, como canta a menina. Chupando muita uva, é pé de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite. Vai entrar no canivete, vai fazer operação. O que que tem a flor de esbela nas cadeiras dela? Andou dizendo que ganhou a falta de banco. Abandonou a batucada lá da Praça 11. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Caiu o pano da cuíca em boas condições. Apareceu Branca de Neve como sete anões. E na pensão da Dona Estela foram faviar. Quebra, quebra, gabirola, quero ver quebrar. Disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva, é pé de caminhão. E agora anda dizendo que só de apendicite, vai entrar no canivete, vai fazer operação. O que que tem a flor de esbela nas cadeiras dela? Andou dizendo que ganhou a falta de banco. Abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Ouvimos com a Clara Sandrone, do Assis Valente, Uva de Caminhão. Elza Soares e Wilson das Neves. Eles vão cantar, do Tito Madi, Balanço Zona Sul. Ouvimos

achei primeiro, você que eu. Agora eu já não sei de nada, me desconheço, mas posso e vou destrancar as portas e deixar as coisas tortas para trás, me percorrer, pedir passagem pra as coisas tortas para trás, me percorrer, pedir passagem pra viver, pedir passagem. Ouvimos com a Marília Medalha, da Marília Medalha e da Roberta Faro, Estrada Nova. E o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Seu pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Do Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte, vamos ouvir com a Marisa Monte, Não é Fácil. Não é fácil não pensar em você. Não é fácil, é estranho não te contar meus planos, não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado. De Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte, ouvimos com a Marisa Monte, Não é Fácil. Caminho de Pedra, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é o que vamos ouvir agora na voz da Cláudia Telles. velho caminho por onde passou carro de boi, boiadeiro gritando. Sozinho não sei pra onde vou. É o caminho que vai, vai me levando. Um velho caminho passou carro de boi, boiadeiro gritando. Caminho perdido na serra, caminho de pedra onde não vai ninguém. Só sozinho não sei pra onde vou. É o caminho que vai, vai me levando. Ouvimos com a Cláudia Telles, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Caminho de Pedra. Agora, chegando à reta final do nosso encontro desta semana, vamos ouvir com Dick Farney, Perdido de Amor, de Luiz Bonfá. Perdido de amor, perdido estou por você. Amar seu olhar, seus lábios beijar, é viver. À luz do luar, eu fico a cantar pra você. Num verso que diz, serei tão feliz com você. Perdido de amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, eu só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. Carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar. Seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, e eu quero agradecer a sua companhia até agora, a sua presença. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e convidá-los também a participar com suas sugestões, com suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais. E você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Também você pode participar do nosso especial do mês, mandando a sua relação de 12 músicas para o nosso especial do mês. E nós então tocaremos, dividindo o seu repertório com nossos ouvintes, nossos amigos. Não sai daí que ainda vem muita coisa para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.